Agora, na Cultura FM, Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Os criadores. Baden Powell. O violão solista brasileiro é um mosaico composto pelo matiz individual de um sem número de personalidades. Mas a sua configuração parece encontrar de tempos em tempos verdadeiros arquitetos que resumem as possibilidades de uma época e apontam vetores que serão explorados pelas gerações seguintes. Em meio a tantos criadores, a gente destaca os nomes de Canhoto no início do século XX, porque fixou um formato de violão solista, de Lermando Reis, que resume violão de seresta, e Garoto, que tece a sofisticação harmônica que nos é singular. Nas últimas décadas do século XX, a cara do violão brasileiro foi Baden Powell. Thank you. Ouvimos de Baden Powell e Vinícius de Moraes, Deixa, com Baden Powell ao violão. Não é exagero dizer que a história do violão solista brasileiro se divide em antes de Baden e depois de Baden. Não só pela sua trajetória internacional, pela sua fama sem precedente para um instrumentista, pela quantidade de sucessos emplacados no rádio ou pela impressionante quantidade de gravações. Só pela exploração harmônica, ao mesmo tempo clara e surpreendente, e pela maneira como tratou a forma em suas composições, ele já teria sua cátedra. Mas Baden Powell realmente foi um desbravador que mudou totalmente a relação da mão direita do violão com o ritmo, reproduzindo a complexidade da percussão afro-brasileira num modelo compactado de 6 cordas. Havia germes dessa renovação no trabalho da geração de Garoto e José Menezes, possivelmente inspirados pela racionalização de Radamés Inátaly. Só que esse balanço saboroso ganha uma generosa dose de pimenta com Baden Powell. Não há violonista brasileiro da geração seguinte que possa ignorá-lo. De Egberto Gismonte a Maurício Carrilho, de Marco Pereira ao Dulfel, de Toquinho a Yamandu, uma coisa é unânime. Todos tiveram sua escola botando o disco de Baden Powell para tocar e tentando fazer igual. Ouvimos de Baden Powell e Paulo César Pinheiro, Ed Lay. Ao violão, Baden Powell com seu quarteto. Baden Powell de Aquino nasceu em 1937 em Varre-Sai, no interior do estado do Rio de Janeiro. O seu pai era um sapateiro e um entusiasta do escotismo, e por isso lhe deu esse nome bizarro. Baden Powell era o fundador do escotismo. Do pai, ele herdou o gosto pela música e pelas farras. Da mãe, ele herdou a timidez. A família mudou-se para o bairro de São Cristóvão, no Rio. O menino assim começou a aprender sozinho num violão surrupiado de uma tia. O pai levou para ter aulas com um grande mestre dos regionais da época, Jaime Florence, o Meira, que depois foi professor também do Rafael Rabelo. Aos 12 anos, Baden já conseguia tocar com facilidade tudo o que o professor ensinou e foi lançado na Rádio Nacional através de um programa chamado Papel Carbono, onde os candidatos eram premiados por suas imitações. O Baden ganhou o concurso imitando o grande astro do violão da época, que era Dilermando Reis. Baden era miudinho e aparentava ainda menos idade do que tinha, mas aos 15 anos ele conseguiu uma autorização do juizado de menores para trabalhar e começou a atuar na noite e no rádio. Acompanhou todo tipo de música, estudou na Escola Nacional de Música, estudou teoria, ele envolveu-se com jazz e emergente bossa nova nos apartamentos de Copacabana e construiu a imensa versatilidade e poder de síntese que se manifestariam em seu trabalho mais maduro. Em 59, ele gravou seu primeiro LP, que ainda tem um forte cheiro de música de elevador, mas que já mostra uma pegada inconfundível. Em 62, Baden foi apresentado ao já celebérrimo Vinícius de Moraes, que ficou encantado com seu talento. Duas pessoas de um enorme descompasso de origem social, ambiente e nível cultural, mas que encontraram uma afinidade de irmãos na composição e na mesa de bar. Baden começou a frequentar a casa de Vinícius no Parque Guinley e em poucos meses já tinham feito uma primeira leva de canções célebres. Muitas vezes o Baden voltava de madrugada, a pé, para sua casa em Olaria, na Zona Norte, mas em outras ocasiões ficava semanas dormindo na casa de Vinícius. Ele já era chegado num copo, mas aqui se esboçam o alcoolismo e as tentativas de recuperação que o acompanhariam por toda a carreira. Ouvimos de Baden Powell e Vinícius de Moraes, Berimbau, ao violão Baden Powell, do LP Baden Powell à Vontade. Vinícius continuou sua carreira diplomática em Paris e para lá Baden, já casado, foi em 63 dando um pontapé inicial em sua carreira internacional e assinando um contrato com a gravadora Barclay. Seu primeiro disco francês vendeu mais de 100 mil cópias e ganhou um disco de ouro. Ouvimos de Baden Powell, Choro para Metrônomo, ao violão Baden Powell, do LP Le Monde Musical de Baden Powell. Depois de alguns meses, entretanto, Baden voltou ao Brasil. Ele levava uma vida desregrada e era esbanjador. Quando o dinheiro acabava, ele gravava um outro disco e se sustentava com adiantamento. Em consequência, Baden chegava a gravar 3 ou 4 LPs por ano. Em 66, ele gravou o disco mais marcante de sua carreira, os Afro Sambas. Ele e Vinícius ficaram impressionados com uma fita de música de candomblé que um amigo enviara da Bahia. Baden ficou obcecado pelas melodias repetitivas, quase minimalistas, de um modalismo que remetia aos cantos gregorianos, e pelo ritmo envolvente e hierático. Isso levou a abandonar a forma estrófica, característica da música popular de então, procurando uma forma mais fluida, que integra melhor as estrofes, os refrões e os momentos instrumentais. Vinícius fez letras que ao mesmo tempo celebram os orixás e exorcizam o ressentimento de Baden pelo fim de seu primeiro casamento. Com arranjos de Guerra Peixe e backing do quarteto em si, é ainda assim um disco perfeitamente mal feito. Vinícius normalmente já era um cantor fraco, mas nesse disco ele e Baden estavam alcoolizados o tempo todo. O corinho de amigos é, para usar o neologismo do próprio Vinícius, totalmente desprofissional. Mas a concepção brilha no fundo disso tudo e os afro-sambas ecoam na música brasileira até hoje, que não seria a mesma sem esse disco. Menina bonita, pra onde é que você vai? Menina bonita, pra onde é que você vai? Vou procurar o meu lindo amor no fundo do mar. Vou procurar o meu lindo amor no fundo do mar. Menina bonita, não vá para o mar. Menina bonita, não vá para o mar. Vai, não volta ninguém. Ai, nunca mais voltou. Nunca mais, nunca mais. Esse triste me deixou. Pra onde é que vai? Pra onde é que vem? Na vida que vai, não volta ninguém. Menina bonita que foi para o mar. Menina bonita que foi para o mar. Dorme, meu bem, que você também é Iemanjá. Dorme, meu bem, que você também é Iemanjá. Ouvimos de Baden Powell e Vinícius de Moraes, Bocoché, do disco Afro Sambas de 66. Baden consolidou sua posição de superstar no Brasil e fez longas temporadas na Europa. A fase Vinícius passou e ele engatou sua segunda parceria célebre com um adolescente da Zona Norte, Paulo César Pinheiro, um letrista que aos 16 anos já era um sábio. Juntos eu e o violão, vagando devagar, por vagar, cantando uma canção qualquer, só por cantar, mercê da solidão, vadeando em vão por aí. Nós vamos seguir outra rua, outro bar, outro amigo, outra mão, qualquer companheira, qualquer direção, até chegar em qualquer lugar, qualquer que seja a morte, a esperar, jamais meu violão me abandonará. Se eu vivi, foi inútil viver. Jamais nada me resta saber. Quero ouvir meu violão gemer até me serenizar. Se eu vivi, foi inútil viver. Jamais nada me resta saber. Quero ouvir meu violão gemer e serenizar. Novamente juntos eu e o violão, vagando devagar, por vagar, cantando uma canção qualquer, só por cantar, mercê da solidão, vadeando em vão. mão, qualquer companheira, qualquer direção, até chegar em qualquer lugar, qualquer que seja a morte a esperar. Jamais meu violão me abandonará. Se eu vivi, foi inútil viver. Jamais nada me resta saber. Quero ouvir meu violão gemer até me serenizar. Se eu vivi, foi inútil viver. Jamais nada me resta saber. Quero ouvir meu violão gemer até me serenizar. Ouvimos de Baden Powell e Paulo César Pinheiro, Violão Vadio, com Baden Powell e os Cantores da Lapinha. Aliás, os Cantores da Lapinha é metade do quarteto em si e metade do MPB4. É o LP As Músicas de Baden Powell e Paulo César Pinheiro. O que faz Baden Powell tão grande? Primeiro, o ritmo. Seu pulso é inexorável, mas a maneira como divide o tempo não tem precedentes na música brasileira. Ele toca violão como se estivesse jogando Tetris. A acentuação contradiz os fragmentos de tamanhos desiguais que vão contra a nossa expectativa métrica e só se resolvem quando temos a somatória final. E tudo isso com um som especial que conjuga potência e ternura. Ouvimos de Baden Powell e Vinícius de Moraes O Astronauta, com Baden Powell e violão, do disco Baden Powell à Vontade. Outra marca de Baden é a ambientação. Ele tinha um jeito único de conversar com a percussão. Muitas vezes ele faz com que estilos colidam, improvisando de um jeito meio barroco sobre uma harmonia de bossa nova e tambores africanos. Isso tem um reflexo claro na forma, muito mais fluida, que deixa de se apegar ao rondó típico da música popular e vira quase um fluxo de pensamento. Ouvimos de Baden Powell Conversa Comigo Mesmo, do LP É de Lei, no qual o Baden Powell toca o violão e o bandolim sobre um fundo de atabaques. Trabalhar com Baden nunca foi fácil. Em trabalhos sérios ele até ficava abstêmio por algum tempo, mas no dia a dia ele ficava alcoolizado 24 horas, tornava-se temperamental e ocasionalmente violento. Tomava um chuveiro, tocava seus shows como que num transe e voltava ao copo. Periodicamente voltava às clínicas de desintoxicação só para continuar bebendo depois. Ele fez da França sua base e um período de relativa estabilidade veio depois do nascimento de seus dois filhos com sua quarta esposa. Ouvimos de Baden Powell e Vinícius de Moraes, Eurídice, com Baden Powell violão, do disco Baden Powell, Márcia e os Originais do Samba. Como a Alemanha era sua base de direitos autorais e tinha um imposto mais baixo, Baden Powell resolveu mudar-se para lá com a família. O local foi escolhido quase na brincadeira, uma estação de águas minúscula chamada Baden-Baden. Evidentemente, morar no interior da Alemanha não era para ele, mas ele continuou ali por mais uma década em prol da educação dos filhos. Ouvimos de Baden Powell Petit Vals, do LP Edley, com Baden Powell violão. A mudança para a Alemanha coincidiu com um gradual encolhimento de sua produção nos anos 80. Ele, que fizera 3 ou 4 LPs por ano, fez em toda a década somente um. A única vez que eu o vi tocar foi uma temporada de 2 semanas no Clube 150 no Maxuzi Plaza. Como eu tocava no hotel na época, eu pude ver praticamente todas as apresentações nos meus intervalos. A imaginação ainda continuava intacta e cada noite era um show diferente, mas tudo era realizado, para falar a verdade, com um distanciamento meio burocrático. Ouvimos de Baden Powell, Tapio Rajawara, com Baden Powell violão, do LP Estudos. Ainda assim, Baden Powell cuidou da educação musical dos filhos, que nos anos 90 começaram a dividir o palco com ele. Foi um momento final de felicidade, um curto reavivar de seu prestígio que decaía junto com a popularidade do jazz e da música instrumental de uma forma geral. Os filhos de Baden Powell são hoje também excelentes músicos profissionais, um deles pianista e o outro violonista. Thank you. Poucos anos antes de falecer, talvez numa tentativa algo desesperada de se afastar do álcool e da vida desregrada, Baden-Powell tornou-se evangélico, buscou algum consolo na Bíblia e renegou as letras de suas músicas de inspiração africana. Ele faleceu em setembro de 2000, no Rio, festejado como o mais influente violonista brasileiro de todos os tempos, mas com seu brilho já um pouco apagado havia muito tempo. Solidão fez seu bem, vai terminar seu refém, e a vida para também, não vai nem vem, virá uma certa paz, e não faz nem desfaz, tornando as coisas banais. Cicatriz, vai ver até que esta vida é morte, a morte é a vida que se quer. Vai ver até que esta vida é morte, a morte é a vida que se quer. Vida é morte, a morte. Ouvimos de Baden Powell e Paulo César Pinheiro Refém da Solidão, com Baden Powell e os cantores da Lapinha, do disco As Músicas de Baden Powell e Paulo César Pinheiro. Nossos profundos agradecimentos a Marcelo Brasil por fornecer todo o material desse programa, que foi, aliás, um programa muito complexo, porque a discografia de Baden Powell é imensa. E também nossos agradecimentos a Gilson Antunes pela consultoria. Se você quiser escrever para nós, por favor, use o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado por nos escutar e até o próximo programa. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.